tua sombra, ouvindo a tua voz e esperando amor que o tempo está guardando pra nós. O meu sorriso é meu equilíbrio, é minha verdade, é você. O meu sorriso é meu equilíbrio, é minha verdade, é você. O meu sorriso é meu equilíbrio, é minha verdade, é você. É você. Eu fico aqui, amor, não sei o que fazer. Eu só respondo quando perguntam por você, ouvindo o coração e esperando a vez pra lhe pedir que ouça minha canção. O meu sorriso é meu equilíbrio, é é você. O meu sorriso é meu equilíbrio, é minha verdade, é você.